estou sentindo a aventura e o prazer de viver. A natureza canta uma canção feliz, mas só quem sabe amá-la entende o que ela diz. Pelos bosques em flor a cantar e a correr, vou sentindo a aventura e o prazer de viver. Oh, que lindo passarinho! Como canta alegremente à beira do seu ninho. Quero ouvi-lo mais de perto. Oh, voou pela floresta. Não faz mal, vou atrás dele. Eu sei correr, ora esta. Uf, como estou cansada. Foi uma boa corrida. Mas, céus, que lugar é este? Eu acho que estou perdida. E a princesinha, com medo, já previa uma desgraça, quando ouviu soar ao longe latidos de cães de caça. Oh, céus, que felicidade! São caçadores chegando. Eles virão ter aqui. Sim, já estão se aproximando. E de fato os caçadores se aproximam de repente. Mas é a comitiva real. E vejam quem vem na frente. Podem seguir para o palácio, que daqui eu vou sozinho. Ficarei nesta clareira para descansar um pouquinho. Oh, que formosa donzela. O que faz aqui sozinha? Eu acho que estou perdida. Está perdida? Coitadinha. Mas não fique preocupada. Aqui estou a seu dispor. Oh, senhor, muito obrigada. No entanto, ia me esquecendo. Preciso me apresentar. Sou Luiz de Vila Verde, o rei aqui do lugar. E você, como se chama? Que coincidência, amiguinho. Eu sou Rosa de Albarnós, filha do rei, seu vizinho. Será verdade o que ouvi? Uau, nem posso acreditar. Pois você é a princesinha com quem sonhei me casar. Esperava conhecê-la no palácio qualquer dia. E agora que a vejo aqui, é grande a minha alegria. E a minha não é menor. Pois assim, sem ter cuidado, conheci pela floresta o meu príncipe encantado. Nesta linda manhã, em que pensei estar perdida, encontrei uma aventura, a maior de minha vida. Ah, felicidade! Hoje estou bem certo. Quando não se espera, ela está por perto. Felicidade! Hoje estou bem certo. Quando não se espera, ela está por perto. Agora preciso ir. Espere aqui, princesinha. Vou buscar a carruagem. Mas eu vou ficar sozinha? Sim, pois daqui ao palácio há uma distância boa. Mas suba nesta mangueira à margem desta lagoa. Aqui estará segura. Entretanto, escute bem. Enquanto estiver sozinha, não converse com ninguém. Pode ir e vá tranquilo. Eu ficarei bem quietinha aguardando seu regresso. Até logo, princesinha. E a jovem, por segurança, subiu. E desta maneira chegou ao galho mais alto da grande velha mangueira. E lá ficou bem quietinha, tranquilamente esperando. Mas há rumores na estrada. Quem virá se aproximando? Vejam, que bruxa feiosa, suja, má, sem coração. É a velha mora-torta conhecida no sertão. Suas tranças são mal feitas, uma de cada tamanho. E ouvi dizer que esta velha muito não toma banho. Ai, que sina minha vida, não é nada, nada boa. Vivo carregando água no açude da patroa. Ai, ai, vou encher meu pote, que é de barro e bem vermelho, nas águas lobo, transparentes como espelho. Mas quando a velha afundou o pote, cheia de mágoa, viu a imagem da princesa refletida à tona d'água. Pensando que fosse a sua imagem que refletia, bateu com o pote no chão e berrou com alegria. Nunca mais, nunca mais este pote eu vou encher. Pois linda assim como sou, isto eu não posso fazer. E bateu com toda a força, quebrando o pote no chão. E saiu manquitolando, cantando sua canção. Minha vida vai mudar, minha vida vai ser boa. Não vou mais carregar água pro açude da patroa. Minha vida vai mudar, minha vida vai ser boa. Não vou mais carregar água pro açude da patroa. E a princesa lá de cima, mal disfarçando um sorriso, fazia esforço tremendo para poder conter o riso. No entanto, a bruxa voltou, pois a patroa obrigou, carregando com cuidado um balde feito de ferro, preto, bem preto e pesado. Ai, ai, ai, a minha vida não é nada, nada boa. Vivo carregando água pro açude da patroa. Mas assim que mergulhou o balde com energia, viu a imagem da princesa que na água se refletia. Pensou outra vez ser sua imagem refletida. E assim alegremente disse a velha decidida: não, isto não pode ser. Isto é de causar assombro. Uma jovem como eu, carregando um balde ao ombro. E bateu, bateu o balde com toda a força no chão. Mas este era de ferro duro, desta vez não quebrou, não. E a princesa que assistia àquela cena engraçada, não pôde conter-se mais, soltou uma gargalhada. Ah, é você, minha bela! Espere aí que eu preciso chegar mais perto e acabar com seu acesso de riso! Oh, perdoe-me, senhora. Acredite no que digo. Eu estou esperando o jovem que vai casar-se comigo. Muito bem. Ora, essa é boa. Pois o noivo agora é meu. Vou sentar-me em seu lugar e quem vai casar sou eu. E a velha foi subindo, subindo com precaução, pelo tronco da mangueira com um alfinete na mão, que espetou sem piedade na cabeça da mocinha, transformando-a nesse instante em linda e branca pombinha. E a pombinha bateu asas, sempre a voar, enquanto a velha matreira sentava-se em seu lugar. Puxa, eu hoje estou com sorte. Meu tempo não foi perdido. Agora é sentar-me aqui e esperar o marido. E a comitiva real aproximou-se correndo. E o rei, quando viu a bruxa, levou um susto tremendo. Quem és tu? De onde vieste? Vamos, vamos, vai falando. E onde está a princesinha que estava aqui me esperando? Oh, querido, pode crer. Nem sei como isto sucedeu. Um gênio mau me encantou. A princesinha sou eu. Oh, que desgraça, que horror. O que foi me acontecer? Eu prometi que casava, e agora, que vou fazer? E o pobre do rei, coitado, sem pensar mais um momento, levou a bruxa para casa e marcou o casamento. E toda a aldeia zombava, falando de porta em porta, do futuro casamento do seu rei com a moura torta. E o dia final chegou, e o rei tristonho, abatido, escutou pela janela um canto seu conhecido. Oh, céus! O que estou ouvindo? Estarei louco, senhor. Esta é a voz da princesinha. É o nosso canto de amor. Mas de onde? De onde virá? Quem será que está cantando? Sim, é esta pombinha branca que em meu braço está pousando. E o rei trêmulo, surpreso, cheio de espanto e de assombro, afagou a cabecinha que repousava em seu ombro. E ali, com emoção, encontrou bem enterrado o alfinete que a velha maldosa havia espetado. Oh, céus, que calamidade! Quem lhe fez esta maldade? E logo, sem perder tempo, tirou com todo cuidado da cabeça da pombinha o alfinete encantado. E logo que isto se deu, vejam o que aconteceu. Você me salvou, querido. Veja, aqui estou novamente. Oh, senhor, mas que ventura! Você voltou felizmente. Minha querida princesa, minha doce princesinha. Foi aquela bruxa má que a transformou em pombinha? Sim, sim, foi ela. No entanto, eu a perdoo, coitada. Pela própria consciência, ela já foi castigada. Num coração venturoso, sou a lugar para a bondade. E assim espero, querido, achar a felicidade. Feliz agora eu serei, pois meu amor voltou. E a aventura que sonhei ao meu coração chegou. Nas asas brancas de uma pombinha você voltou para mim. Oh, minha doce princesinha, sonhei com você assim. Feliz agora eu serei, pois meu amor voltou. E a aventura que sonhei ao meu coração chegou. Desse modo, horas mais tarde, com grande pompa e beleza, casavam-se no palácio o rei e a linda princesa. E a bruxa da floresta? Vejam vocês que perigo! O povo já preparava para ela um bom castigo. E a bruxa, ao saber da história, fugiu daquele lugar. E da velha Moura Torta, ninguém mais ouviu falar. Vez uma menina a quem todos chamavam Capuchinho Vermelho. E tudo isso porque a sua avó lhe ofereceu uma capinha vermelha com um pequeno capuz que ela usava sempre que fazia frio. Certo dia, Capuchinho Vermelho estava a ajudar a mãe a fazer bolinhos. São os bolinhos daquela receita que a tua avó nos deu. Mãezinha, e se levássemos os bolinhos à avózinha? Estava a pensar precisamente nisso, mas acho que não vai ser possível. Ai, porquê? Ela mora muito longe e eu hoje não posso sair daqui. Vou eu? Não sei, filha. É um pouco longe para tu ir sozinha. E ouvi dizer que há um lobo na floresta. É preciso ter cuidado. Então, mãezinha, eu já tenho 7 anos. Está bem, pronto. Vou preparar uma cesta com os bolinhos e uma garrafa com sumo de laranja para levar-te então à avó. Vou vestir a capinha que a vovó me deu. Assim ela ficará contente por ver que eu gosto do seu presente. Explica-lhe que eu não pude ir por ter muito que fazer aqui em casa. E dá-lhe um beijo meu. Ai, vai o papá comigo. Acho bem. Assim ele faz-te companhia. E juízo, hein? Cuidado com o lobo. Capuchinho vermelho é meu nome. E eu vou. Capuchinho e Totó tinham andado já um bom pedaço pela floresta quando encontraram um lobo. Mas como não sabiam que era aquele o tal lobo, não tiveram medo nenhum. O lobo, sim, sabia que eles eram uma menina e um cão e mesmo assim perguntou-lhes: quem são vocês? É a primeira vez que os vejo na floresta? Este aqui é o meu cão, Totó. E eu sou o Capuchinho Vermelho. E vou visitar a minha avózinha e levar-lhe bolinhos e sumo de laranja. E onde mora a tua avó? Numa casa amarela, com porta e janelas brancas. Uma árvore de cada lado e uma porção de árvores em frente. Muito bem. Gostei muito de te conhecer. Mas agora tenho de ir andando porque estou com pressa. Tens razão. Eu também tenho pressa. Mas se eu tivesse uma avózinha para visitar, ia antes apanhar umas flores para lhe levar. Muito obrigada pela ideia. A vovó vai ficar muito contente. Ela gosta tanto de flores. Que bom é ser um lobo mau. Mau como não há outro igual. Mau e sabido fazendo a festa. Mau e senhor desta floresta. O lobo aconselhar a Capuchinho Vermelho a colher flores para ter tempo de chegar antes dela à casa da avó. E foi o que aconteceu. Depressa lá chegou. Uma casa amarela com porta e janelas brancas, uma árvore de cada lado e uma porção de árvores em frente. Deve ser esta. Quem é? Sou a sua netinha, Capuchinho Vermelho. Venho trazer-lhe bolinhos e sumo de laranja. Ui, que voz tão esquisita. É que estou constipada, avózinha. Entra, entra, filhinha. Aqui está mais quente. Então, o lobo abriu a porta com um empurrão. Entrou, abriu a bocarra e engoliu a avózinha. Agora visto uma camisa de dormir, ponho a touca e os óculos da velha, meto-me na cama, finjo ser a avó e espero o Capuchinho Vermelho, que nesta altura já deve ter acabado de colher as flores. Capuchinho, entretanto, caminhava sem a menor pressa, colhendo uma flor aqui, outra ali, mas mesmo devagar, ela e Totó acabaram por chegar. Quem bate à porta da minha casinha? Sou eu, avózinha, que trago bolinhos e sumo de laranja. Entra, netinha, depressa, que aí fora há um lobo mau. Está com a voz tão diferente, avózinha. É da constipação que a minha netinha me pegou. Ah, mas eu não estou constipada. Quero dizer, é a constipação que eu posso pegar à minha netinha. Mas entra, minha querida, entra. Meu Deus, avózinha, a senhora está tão esquisita. Com uns olhos tão grandes que até os óculos ficam pequeninos. Estes olhos grandes são para te ver melhor. Ai, essas orelhas estão compridas. São para te ouvir melhor. E essa bocarra com tantos dentes. É para te engolir melhor. E nisso, o lobo saltou da cama para apanhar Capuchinho Vermelho. Mas a menina era muito rápida e fugiu correndo porta fora pelo caminho de volta para casa. Capuchinho corria, Totó corria e corria o lobo atrás deles, mas não conseguia alcançá-los porque estava muito pesado por ter engolido a avó. Agora corre, corre, corre, o lobo e a menina. Um vai atrás do outro, dobraram uma esquina. Menina mais o cão, correndo para escapar. O lobo disparado, não pode já parar. Naquele instante, Capuchinho Vermelho encontrou um dos caçadores que andava à procura do lobo. O senhor é caçador? Sou. Dos que andam atrás do lobo? Exatamente. É que eu não vi a correr atrás de mim. Se o senhor der a volta, fica atrás dele e pode apanhá-lo. Também o posso atacar de frente. Não comprovante! É aquele que veio ali com a touca e a camisa do filho da minha avó! Ai, coitadinho do Tonton! Mas coitadinho porquê? Eu dei um tiro, mas foi no lobo. É que o Tonton tem medo de foguetes e de bombinhas de carnaval. Por isso tem também medo de tiros. Mas afinal, o que é que tu andas a fazer aqui na floresta sozinho? Vou levar-te para casa. Vives com a tua avó? Não, com a minha mãe. E além disso, a minha avó agora está a viver dentro da barriga do lobo. O quê? O lobo engoliu-a. Então vamos depressa abrir a barriga do lobo e tirar a tua avó lá de dentro. Que bom! A avó vai ficar muito contente. É só um instante enquanto fazemos. Olá, vozinha. Estava muito escuro aí dentro. Ai, não sei. Sem óculos não vejo nada. Ah, pois é. O lobo tem os seus óculos. Pronto, agora já vê melhor? Ui, que susto que eu apanhei. Ainda bem que o lobo não comeu os bolinhos. O quê? Trouxeste-me bolinhos? Sim, foi a minha mãezinha que os fez. É aquela receita que a senhora enviou. Bolinhos feitos pela mãezinha com receita da avózinha devem ser uma delícia. Ai, por que não vem lanchar conosco? O senhor foi tão gentil. E também há sumo de laranja? Claro que vou. Eu adoro bolinhos e sumo de laranja. Foi sorte minha eu ter passado por aqui. Ah, sorte foi minha. Até o papá gosta de bolinhos e sumo de laranja. Com bolinhos e com laranjada, nossa festa vai ser animada. Sem o lobo temos paz, não devemos correr mais. Bem felizes a viver, nova vida vamos ter. Tudo é beleza e é festa. Temos paz outra vez na floresta. Passarinhos cantam mais, as crianças brincam. Olhem só, mas que gracinha! Lá vem vindo Joãozinho com seu cãozinho Lulu, tocando a sua flautinha, uma flauta de bambu. Joãozinho tem amigos, muitos, muitos amiguinhos. Vejam quantos passarinhos seguem com ele cantando, enquanto ele vai tocando sua flauta de bambu. Só quem está desafinando é o cãozinho Lulu. Lulu, preste atenção. Você não está escutando? Sim, é a banda chegando. Agora eles pararam de tocar. E o moço que vem na frente parece que vai falar. Ora, Lulu, pare de latir. Precisamos chegar mais perto e ouvir o que eles estão dizendo. Nosso rei manda avisar aos músicos do lugar. Prestem bastante atenção. Tragam os seus instrumentos, do violino ao violão. Vai haver um grande prêmio para quem tocar melhor. Venham todos sem demora ao Palácio Imperial. Venham tocar, meus amigos, para Sua Alteza Real. Um prêmio? Ele disse um prêmio para quem tocar melhor? Oba, oba, está pra mim. Olhe, moço, eu sei mais de 100 músicas de cor. Mas quem é você, garoto? Ora, eu sou o Joãozinho e eu toco muito bem minha flautinha. E ela é tão afinadinha. Quer ouvir? Escute só. Ora! Uma flauta de bambu? Amigos, vocês ouviram o que disse o rapazinho? Vejam, ele não tem medo de ir tocar lá no palácio com uma flauta de brinquedo. Eles estão rindo de mim e da minha flautinha de bambu. Vamos embora, Lulu. E Joãozinho, tristemente, foi andando devagar. E por fim, desanimado, cansado de tanto andar, ele sentou-se quietinho numa pedra do caminho e começou a chorar. Se você quer ser feliz, cante uma canção. Mas se não quiser cantar, você pode assobiar. Quem canta seu mal espanta, quem canta seu mal espanta, quem canta seu mal espanta, quem canta seu mal espanta. É isso, garoto, o que que há? Vamos, para de chorar e diz o que aconteceu. Nós queremos te ajudar. Vocês querem me ajudar? Mas quem são vocês? Quem somos nós? Ora esta. Nós somos os alegres anõezinhos da floresta. Eu sou o Firinfinfão, o mais velho bonitão. Eu sou o Firinfim feio, o mais forte, o do meio. Eu sou o Firinfinfinho, o menor e o bonitinho. E agora vamos, para de chorar. Isso mesmo, para de chorar e vai dizendo logo o que te aconteceu. Talvez, quem sabe, amiguinho, nós possamos te ajudar. E assim o nosso amigo Joãozinho contou tintim por tintim o que estava acontecendo. Depois, terminou dizendo... Ah, se eu tivesse uma flauta de verdade, eu ganharia, oh sim, eu ganharia o mais bonito prêmio da cidade. Uma flauta de verdade? Então é isso, Joãozinho. Aqui em nosso balaio há coisas maravilhosas. Venha ver, porém cuidado, hein, que o balaio é encantado. Olha só. O sininho, uma gaitinha, uma linda violinha. Um trenzinho, um pianinho, um tambor, um reco-reco, um boneco dançarinho. E agora veja, uma flauta. Uma flautinha afinada. Uma flautinha de prata. Uma flautinha encantada. Uma flauta de verdade? Que coisa maravilhosa! Posso tocar um pouquinho? Pode sim, Joãozinho. No entanto, presta atenção. Esta flauta é encantada. Ela não pode ser emprestada a ninguém. Sim, só tu, meu amiguinho. Nela poderás tocar. Entendeste, Joãozinho? Não a emprestes a ninguém. Sim, entendi muito bem. Oh, muito, muito obrigado, amigos. Onde estão os anõezinhos? Eles desapareceram. Sim, eles se foram. Entretanto, deixaram comigo esta linda flauta de verdade. E com ela eu sei que vou ganhar o mais bonito prêmio da cidade. E assim, no dia da festa. Puxa, que beleza! Até que enfim cheguei ao Palácio Real. Lá estão o rei, a rainha, a princesa e toda a corte imperial reunida no jardim. Lá estão também os músicos que estavam rindo de mim. Quero ver a cara deles quando me virem aqui. Toma cuidado. Oi! Ei, amigos, olhem só quem está ali. Sim, é o garotinho da flautinha de bambu. Ei, garoto, o que que há? Vamos depressa. Vem cá. Não tenhas medo. Então, com que flauta vais tocar? Com a de brinquedo? A de bambu? Ou a de lata? Nem de bambu e nem de lata. Vejam a minha flautinha. É uma flauta encantada. É uma flauta de prata. Que flauta maravilhosa! Se ele conseguir tocar, é bem capaz de ganhar. Mas eu sei o que fazer. Vou trocar nossas flautinhas e ele nem vai perceber. Opa, que beleza! O garoto é distraído. Ele deixou a flautinha ali em cima da mesa. Tá pra mim, tá pra mim. Silêncio, silêncio. Tiro a flautinha encantada devagar. Assim, assim. Acho que ele não viu nada. Pronto. E deixo em seu lugar minha flauta enferrujada. Oba! Ele nem percebeu. E quem vai ganhar sou eu. Sim, João nem percebeu. Mas na hora de tocar, vejam o que aconteceu. Amigos, continuando a nossa apresentação, prestem bastante atenção, pois quem vai tocar agora para Sua Majestade é o maior e o mais cotado flautista desta cidade. Pronto, chegou minha vez. Já tenho o prêmio na mão. Com esta flauta de prata, vou fazer um figurão. E assim, nesse momento, o maestro deu sinal e o povo inteiro aplaudiu. Mas na hora de tocar, foi só isso que se ouviu. Pois vejam que confusão. O pobre homem soprava, a flauta desafinava. E a criançada vaiava. E o flautista envergonhado nem mais pensou em tocar. Jogando a flautinha longe, fugiu daquele lugar. A confusão, ouviu-se um som mavioso. Quem estaria tocando? Vejam só, meus amiguinhos, para surpresa geral, lá estava o nosso Joãozinho tocando a sua flautinha para Sua Alteza Real. E o rei, que andava doente, quase não podia andar, levantou-se do seu trono e começou a dançar. Alegria, minha gente, vamos todos a cantar. Todo mundo está contente, todo mundo quer dançar. Alegria, minha gente. Dançava o rei com a rainha, o príncipe e a princesinha, os criados na cozinha, com muita, muita alegria. E a festa se prolongou até o nascer do dia. Finalmente, muito alegre, o rei falou: amigos, este menino com sua flauta encantada trouxe alegria e felicidade ao povo desta cidade. Portanto, aqui está teu prêmio, Joãozinho. Um verdadeiro tesouro, uma sacola cheinha de moedinhas de prata e uma sacola cheinha de moedinhas de ouro. Viva Joãozinho! Viva Joãozinho! Viva! ficou rico, muito rico, podem crer. No entanto, meus amiguinhos, eu nem preciso dizer que por longos, longos anos ele viveu bem contente na sua linda casinha a tocar alegremente. E a noitinha na floresta encantada, iluminada por mil estrelas azuis, se por lá você passar, na certa vai escutar o nosso amigo Joãozinho tocando a sua flautinha. Ora a flautinha de prata. Ora a flautinha de bambu. No entanto, quem desafina é o cãozinho Lulu.